Esse é o 7, a sala 52, libera direita, mantém no escuta, táxi via Alfa, reportante da Juliette. A sua escuta livrando à direita, táxi via Alfa, reportante da Juliette, na 3597. Salvador, eu tô 3171, pode confirmar com a saída para Guarulhos, Ael Leda, direto Bridge? Ael Leda Motiva. Pode repetir? Ael Leda para Motiva. Ok. Centro 3597, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Centro 3597. Bom dia, chefe, tudo bem? E o 5973, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Ajuste no 094. Autorizado, Duna. E o 5973. Salvador, muito bom dia, 35328, programação Índia, solicita 180, Campina Grande. Número 65, bom dia, chegada bom, desça para nível de voo 050. Ajuste no 094. Para o 0. Ajuste no 094. 180 correto para a rota, tem o 90 para já aprovado, aceita? Zero, Campina Grande, 90, nível da cola, pistão 90, cola esquerda. Sobre o perfil Puca de Maracaju, Golf 677, Aero Via. Estaciona transponder 5143, controle 90, 1080. 90, autorizado, cola da 10, Puca de Maracaju, Golf 1208, controle 5143, 1328. Confirmando o destino Campina Grande, reporta pronto. Pushback acionamento, posição número 7. Vão no 865, se não for interferir na sua navegação, autorizar direto pelo. Controle Salvador, muito bom dia. Isso é o Sideral 9970, Índia, informação Índia. Sideral 9970, bom dia. Chega da Mari, desça para nível de voo 060. Ajuste no 0-4. Afirmativo na Mari, descendo por 060, Federal. Mantém o apelo inicialmente, igual no 865. Salvador, TAN 3171, informação hotel. 118.95, 3171. Controle Salvador, TAN 3171. Bom dia, prossiga. Controle Salvador, TAN 3171, informação hotel. Pronto, copa. Prossiga. Guarulhos autorizado, 320 é o nível, decola pistão no zero, curva direita após, cumpre o perfil da EL, lida após a posição motiva. Onde intercepta, peso 1 no zero para sair conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5144, controle 120, decimal 80. Tô 3171, autorizado então o 320. Da EL, Leda, Motiva, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto 3 Jet Pod. 5144, 1208. Correto, estou montando, deixa eu ver o acionamento. Chamarei como pronta, 3171. estabilizado no LS, Rio 9893. 5973, perdão. Rio 5973, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 198.95. 198.95, grato até já. Até, bom pouco. No 865, livre da restrição de pelo, desça para 2 mil pés. Ajuste 9.04, autorizado final do procedimento LSX-Way, reposto estabilizado. Livre da restrição de pelo, reposto estabilizado, 3.14.18. Sendo aprovado, ajuste 1014. Ajuste travou. Livre pouso no zero, sendo calmo. 1093, bom dia, chegada bom, fideza para nível de voo 060. Ajuste 9.04. Geral 9970, livre da restrição de TAP, desça para 3 mil pés. Permanece ajuste 9.04. Afirmativo. Desceu a 3 mil pés, apoio em TAP. Não, livre da restrição de altitude em TAP, descendo para 3 mil pés. Permanece ajuste 9.04. Tá ok, desculpa, então tá, dizendo pra 3 mil, livre da restrição de TAP. Geral, não grau, tá certo. Chicago 6570, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 070, ajuste 9.04. A Chicago 6570, livre desvios, terá que manter o perfil da chegada a Mari devido ao número 4 na aproximação. 3 no 029, libera a direita, mantém minha escuta, táxi de Alfa, Kilo, pátio 3. Posição formada número 9, fica atento ao sinalizador. Sua escuta, Alfa, Kilo, pátio 3. Salvador, bom dia, Azul 4040. Autorização Confins, Centro de Informação Índia. Confins, pronto, 14. Afirma, Azul 4040. Autorizado, Confins, nível de voo 340. Da cola pistão no zero, curva direita após. Contra perfil da EL, letra após uma motiva. Onde intercepta o peso Luna 06 conforme a rota do plano. A cena transponder 5146, controle 120, versão 80. Autorizado Confins, nível 340. Recuerda pistão no zero com curva direita da Euleda Motiva. Vai interceptar o peso Luna 0, após conforme a rota do plano de voo. Transponder 5146, controle 120, versão 8, azul 4040. Correto, informa por gentileza a posição. Posição 08, gente. Ok, 7-1, né? Afirma. Sente. Estabilizado, 1865, complexo final do procedimento IRS X-Ray, chame torre 1-18-95. 09970, desça para 2000 pés, ajuste no 064. Autorizado final do procedimento IRS X-Ray, reporte estabilizado. Negativo, 2000, vai reportar estabilizado, então. Geral 9970, tráfego que o precede, 7 milhas, mantém 1-60 de ground speed, Boeing 737. Ciente, geral. Cado, livre e boa, eu vou 1-8-6-5, né? Atacargo 6570, número 4, na aproximação, redução para 2309. Reduzindo 230, vai voar a Mari agora. Tá passando lá, tem a aproximação e voando a Mari. 570, reduzindo 230. Sim. Muito bom dia, essa é a 3597. Bom dia, 3597, prossiga. 3597, caso já esteja pronto, copie a autorização Brasília 360. Sim, prepara a saída agora, aguardando cópia. Saída agora, aguardando cópia, 3517. Vamos no 093, desça para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado final do procedimento IRS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, vamos no 04, autorizado X-Ray, reportará estabilizado, igual no 093. Geral 9970, estabilizado. Estabilizando agora. Sim, complete final do procedimento IRS X-Ray, chame torre 1-18-95. 1895, obrigado. Bom dia, Sideral 9970, Fui LS, baixa lá. Bom Bom dia, Cidadão 9970, continua a aproximação, agora pista livre. Vamos aguardar. V865, no solo 35, libera a direita, mantém a minha escuta, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Direita na sua escuta, Alfa antes da Juliette, voo 186. Geral 9970, pouso 00, pistão na 0, vento calmo. E o pouso, Zé? Gol no 093, está livre das restrições na chegada? Afirmativo, gol no 093 já pode estabilizado. Tem que reportar estabilizado, 093. A zona transponda 5147, controle 120, decimal 80. Abstacar, gol 6570, livre da restrição de TAP, desça para 3 mil pés, ajuste no 094. Exato, 3.000 pés, 6577. Primeiro que eu vou fazer a decolagem da direita, está correto? É porta pronta, acionamento, posição número 4. 171 para o pushback, acionamento, posição 6. Após a decolagem, curva à direita, primeira curva à direita, até 3.5.7. Correto, esse é uma pronta, 3.5.7. 3171, em coordenação com a expedição, ele toma pro táxi. 3171, livre, chama aí pro táxi. Portão 65, Gillette, portão 5. Gillette, portão 5, 8, 0. 09970, seu salvo às 37, libera a direita, mantém a minha escuta, táxi de Alfa, quilo. Pátio 3, posição informada número 7, fica atento ao sinalizador. Vadio, pátio 3, box 07, na sua escuta, cidadão. Abstra cargo 6570, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa limitado pelo localizador. Vetoração, mantém proa, localizador ao limite, abstra 6570, tem que reduzir mais ou não, tá bom? Não, pode manter a velocidade. Tá bom. Localizador, gol no 093. Gol no 093, complete final do procedimento ILS Situation e torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Bom dia, bom pouso. Apta 6570 para o localizador, direita 060, reposto estabilizado, descendo para 2000 pés. Ajuste no 094. 060, 2000, reposto no localizador, 6570. 3, sinal estabilizado. Bom dia, no 093, reporta a baixada do trabalho. Reportará, gol no 093. Alô. Alô, me escuta? Encontrei checado no voo 0093. Sobre o pouso 0093, vento calmo. Autorizado pouso com 0093. Localizador da 10, apta cargo 6570. Apta cargo 6570, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 1895, com a torre. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, habita cargo 6570. Estabilizado ILS 10, passando zona. Bom dia, FC cargo 6570, continue a aproximação e informe com o trem checado agora para ser livre. Ok, reporta da baixada de trabalho, 6570. Sim, Salvador, trem zona 71, com para o táxi com 161 a bordo, 4 horas e 20 de combustível, alterna galeão. Táxi autorizado via Tátio, Índia e Alfa, ponto de espera, repassa pronto para decolagem. Índia e Alfa, ponto de espera, chamada para decolagem, da 3171. 0096, follow 43, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, volume 093. Torre da escuta do trigo 5328. Afirmo, prossiga. Pushback acionamento na posição 7. Confirmando, tá no parte 3? Negativo, posição 7, parte 1. Pronto, trigo 5328. Pronto. Que é autorizado, forma taxa. Quer. Salvador Azul 4040, posição 08 para pushback acionamento. Andara, 4040. Aguardo. Baixada e travada, dado essa carga 6570. Livre pouso, pista 90, vento calmo, 6570. 70, livre pouso 90. Rádio Salvador, TAM 3171, ciente tráfego na final, pronto para decolagem, pista 1-0. Ok, 3171 após o tráfego na curta, linha mantém 1-0. Após o tráfego na curta, linha mantém, TAM 3171. Foi no 093, mantém a posição antes da Juliette. Vai manter no 093. Para o táxi, o trip 5328, 63 a bordo, 4 horas, alternando o Recife. Se autorizado via parte, o Indial, ponto de espera, reporta pronto para decolagem. O trip 5328, ajuste 1014. Parte o Indial, fazer o ponto de espera, o 5570, nos alas 47, libera a direita, mantém na escuta, táxi de Alfa, Kilo, para o pátio 3, posição informada, número 1-0. Livrando a direita, e a via Golf e a posição 1-0, é isso? Sim, Golf, Alfa, Kilo, pátio 3. Golf, Alfa, Kilo, pátio 3, ó. Tem chamada, espectro 40-40, gente. Faz a passagem do Boeing retaguarda, ok? Essa retaguarda não tem nada não, senhora. São do 8. Não sei, vai passar daqui a pouquinho. 093, Juliette, portão 1-1, fica atento ao final. Ah, oh, fala comigo. Juliette, pro 1-1, atento ao fala comigo, no 093. Vento 3171, livre de decolagem no 0, vento variável 2-10. Livre de decolagem 3171. Trip 5328, ponto de espera da 1-0. A linha mantém, 5328. A linha mantém, 5328. Então, 3153, autorizado, Duna. Duna, grande. Duna, ativa azul, quanto é, quanto é? O Duna está cruzando até agora, após o mesmo, pode iniciar e reporta para o táxi. Faz a passagem do Gol, autorizado, ativa para o táxi, quanto é, quanto é? Controle 90, décima 80. 2080, obrigado, bom dia. Bom dia. Sole Salvador, bom dia, o TAM 3171. TAM 3171, bom dia. Contato radar, submantenha 320, saída da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, 320, autorizado, 3171. Autorizaria após 2000 voar direto Motiva, coordenado, senhora? Autorizado, Leda. Aguarde coordenação com o centro para poder voar Motiva. Ok, Leda, obrigado. Totalmente pronto, 3597. Afirmativo. Autorizado, é volta táxi. Livre feedback acionamento da 3597. Três, 171, autorizado direto, Brit. Brit, muito obrigado. Então, 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 3104, autorizado ILS, reportará para a prisão. TRIP 5328, passa 1 em 500, pode chamar o controle. Decolou 51, 120.8.